Hoje estamos aqui para homenagear Gisberta Salce, mulher trans brasileira que enfrentava o HIV, o preconceito e a solidão. Nesse prédio em que ela arranjou um abrigo, foi brutalmente torturada, violada e assassinada há 17 anos atrás por um grupo de 14 adolescentes num ataque motivado por transfobia. Este assassinato evidenciou o preconceito, a marginalização, a injustiça e a transfobia aqui no Porto, fazendo com que se fortalecesse a criação da Marcha do Orgulho LGBTQIA+.